Bom dia, da 3201, no livre acionamento, chamo para o táxi. Solo 40, direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Direita, Alfa, mantém posição antes da Juliette, bom, 995. Bom, no 804, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 069. Livre pouso 10, gol 904. Sétimo 5, desça para 2.000 pés, estou tímido, no 0, não tem informe localizador. Descendo para 2.000, 90, não tem informe, não tem informe, não tem informe. 1897, desça para 3.000 pés, ajuste no 0, Bom, 804, sala 42, direito, 12, correção, direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Direita, visa, ingresso na Alfa, mantém antes da Juliette, gol 1804. Bom, 995, mantém a posição, prevista posição 03. E mantém a posição, portão 03. No bom 607, permite estacionar, autorizado chegada 11, desça para 4.000 pés, estou tímido 0. meia, Vila Nacional. Taxi Hotel Ponte Espera, reporte pronto, ajuste chamando 0 no meio, então 8-04, Juliette, portão 08. Grande aproximação, chame 2-6, bom pouso. Obrigado, bom serviço, 2-6, chegou na 7-5. ...97, desça para 2-10, o escotímetro no 0-6, informe o localizador. 2-0-6, fora, 8-0, gol. Muito bom dia, o gol no 705, passando Simbra no momento. Bom dia, gol no 715, livre pouso no 0, vento no 1, 0 graus, 08, mais. Livre pouso, visto no 0 para o gol no 715. Então 3201, não mantém a ponte espera. Está autorizado a aproximação ILS. Negra 897. 1607 via, chegada a ponte até 2000. motor 3201. Uno 715, solo 50, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Direita, Alfa, Juliette, mando 02, Uno 5, Uno 5, bom dia. Bom dia. A 3201, no livre da colagem 10, vento 100 graus, 069. Aproximação, cheque o trem Torre 1 no 86. 86. Da 3201, daquela 252, controle 1998, bom, bom. 098, bom. Boa noite, 97, bom dia, livre pouso no 0, vento no 00 grau, 059. Livre pouso, boa noite, 97. Bom dia, passa 1500, nada eu. Da 3201, esse é o controle, contato o radar. Presa valida? Livre. Obrigado. Autorização Brasília, só corrigindo o F5808. 08, ciente, aguarde cópia. Mandando. Doutor 357 é o controle Salvador, gira à esquerda, voe para a Bonfe, desça para 5 mil para chegar da Bonfe, ajuste no 0 para 6357. Gol 1607 está autorizando a aproximação em LF. Autorizado, gol 1607. Autorizado, chama o táxi. desvio esquerdo ao 3201 da TAM, vai manter a proa 190 mais 20 milhas. Vou manter em posição antes da Juliette. Alfa, vai manter a posição antes da Juliette, no 897. Na escuta. Chame o Nuno 86 para a cópia. 286, 502. Web 5808, autorização Brasília. Web 5808, Brasília, aprovado nível 360, via peso 17. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor, Elefa. O transponder 5024, controle 1998. Projeto Brasília 360, via peso 17, decolada 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. 5024, o transponder 198, controle de saída Web 5808, portão 10. Web 5808, cotejamento correto, chame pronto. O Gol 1607 estabiliza em aproximação. Vamos checar o trem, chama a torre. 1186. Tem baixada travada, chamará 786 agora no 1607. Salvador, Gol 1607. Gol no 607, livre pouso no 0, vento 090 graus, 07 mais. Realizado pouso, Gol 1607, pista 103, baixado para lá. Atenção 3171 no táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera reporte pronto, ajuste no 016. Pátio, Índia, no ponto de espera, chama na ponta. Atenção 3171 com o Rona 016. Rona 897, dê passagem ao Airbus Atam após ingresso a Juliette, portão 04. Vai dar a passagem ao Airbus após Juliette 04, ou no 897. Aproxima-se de 8 mil, vamos prosseguir sem restrições até 2 mil pés. 3507. 3507, sem restrições para 2 mil. 4, Gol 1-8. O Gol 1-8, 1-9-7. Alguém tira número 4 para o Gol 1-8-7? Afirma. Tá. É muito bom trabalho. Obrigada, muito. Está autorizado a aproximação em elétrica. Autorizado a aproximação, camarada estabilizado, Tran 3859. Tran 3859, 8 mil pés agora. Vamos prosseguir sem restrições para 2 mil. Afirmativo para 2016. Da 3171 na decolada 03, controle 1198, bom voo. 1198, obrigado, bom dia. Web 5808, na escuta? Na escuta. Ok, por gentileza, module agora 1219. 209. Roda. 3171. Lima, torre 1986. 1986, ótimo trabalho. Boa. Patrulha Utah 3171, preciso efetuar um desvio à direita na plana 215, por 15 milhas. Positivo, livre. Obrigado. 3153, vou encurtar essa trajetória. Vamos girar à esquerda, partir direto para a Bonfim, descendo para 6000, ajustado no 0 OB, a Bonfim, chegada a Bonfim, pistão 0. Confere, senhor. Está autorizado o ILS, reportará. Dan 3517, bom dia. 100 graus, 109, autorizado pouso, Cristina Zé. 100 graus, 190, está livre o pouso, na 190, Dan 3517. Confirmando, tá no 10? Tem um 10. Sim, autorizado. No 0, chama daqui. Autorizado, 808.